Outra vez eu vou dormir chorando, com uma garrafa de bebida deitada no seu canto. E a cada gole que eu dou eu vou sofrendo, e a saudade toda hora me batendo. Abraça a garrafa, mas a dor não passa, e nem a vontade de chorar. É foda viver sem você, tá foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda. Tá foda dormir sem você, tá foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda. Compartilhando sentimentos. E a cada gole que eu dou eu vou sofrendo, e a saudade toda hora me batendo. Abraça a garrafa, mas a dor não passa, e nem a vontade de chorar. É foda viver sem você, tá foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda. Dormir sem você, tá foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda. É foda viver sem você, tá foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda. Tá foda dormir sem você, foda pra te esquecer, tá foda não saber se volta, tá foda.